não há, não existe, não tem, não vejo outro Deus como o nosso Deus. Ninguém cura e fala, toca e limpa, desamarra como faz o nosso grande Deus. Eu jamais ouvi o que ouço, eu jamais vi o que vejo. Pega o deserto, faz um oceano, ele move os céus para te guardar. Ele vem primeiro, antes do inferno, e derruba tudo pra você passar. Ele conta os dias, ele move os anos, cumpre profecias para demonstrar. O que fala escreve, o que escreve faz. Ele é Senhor e sempre será o teu Deus. Jamais vi o que vejo. Pega o deserto, faz um oceano, ele move os céus para te guardar. Ele vem primeiro, antes do inferno, e derruba tudo pra você passar. Ele conta os dias, ele move os anos, cumpre profecia para demonstrar. O que fala escreve, o que escreve faz. Ele é Senhor e sempre será o teu Deus. Pra você passa, ele conta os dias, ele move os anos, cumpre profecias para demonstrar o que fala, escreve, o que escreve faz. Ele é Senhor.